Seu moleque doido, moleque doido, moleque doido. Para na Globo, que desgraça de pintar isso, moleque doido. Nadei na caixa d'água da escola e vi que não devia beber água dali. Já li o suficiente pra aprender a escrever. Vivi o suficiente pra aprender a viver. Já desci a ladeira da rua de rolemã. Já beijei uma mina e depois beijei a irmã. Já roubei chocolate no mercado e Danone. Já abri orelhão por não poder pagar telefone. Não, já dei calote um dia, mas já tomei bem mais. Já aprendi que nem todos os homens são iguais. Já dei murro na cara e já tomei na minha. Já pulei muro pra escapar dos coxinhas. Já joguei capoeira, já lutei karatê. Já deixei de comer pra poder comprar um CD. Já vivi nela e também já saí da lama. Catei latinha pra jogar fliperama. Então agora eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser. Eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser. Já tive catapora e um cisto no joelho. Já testei meu azar tacando pedra num espelho. Já acreditei em Papai Noel, já desacreditei. Já acertei algumas vezes a mais do que errei. Já vi a oportunidade de ganhar um dinheiro, mas prejudicaria alguém que trampou o mês inteiro. Já fui testado por alguém que eu sinto lá em cima. Já fui jogado ao chão junto com a minha autoestima. Já perdi gente importante pra mim. Já vi na minha frente o semblante do fim. Já me reergui, já me despedi do chão. Já fui o último, já fui o vice, hoje eu sou campeão. Já joguei capoeira, já lutei taekwondo. Já fiz sofrer, já me fizeram sofrer por amor. Já sofri preconceito por causa da cor. Já provei pra esses todo o meu valor. Então agora eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser. Eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser. Eu já sonhei até ser jogador. Mais que isso, eu já treinei, tentei. Não deu, larguei, falou. Já disse algo que depois me arrependi. E já vi alguém arrependido por não me encontrar mais presente ali. Já fui católico, evangélico, já fui ateu. 2 horas depois eu implorei perdão pra Deus. Já parei de calcular, deixei acontecer. Já entendi que tem coisa que não dá pra entender. Já vi uma arma carregada ao alcance da mão. Já questionei minha existência nesse mundo vão. Já recebi minha missão. Já me realizei, já me perdi até que te encontrei, agora eu sei. Já joguei capoeira, já lutei kung fu. Já fui mandado e já mandei alguém tomar no cu. Já falei palavrão, se não falei, falei agora. Se tu tá pronto, então vamos embora. Porque agora eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser. Porque eu tô pronto pra você e pra fazer tudo por você, mulher. Eu sou moleque doido mesmo. Já fiz de tudo nessa vida. Agora eu faço o que você quiser.